podcast do Zona Zona. Ah, tá começando o Zoncast número 2. Hoje eu tô aqui com o SLS Vader, o Sérgio, lá do blog Speak Melon, é isso mesmo, né? speakmelon.blogspot.com. Isso, mas você sabe que tá desde 2012, né, cara? Aí você manda. É isso mesmo, né, cara? Aí você vê que esse blog nosso é uma bosta, né, cara? Então... Não, é porque eu só vejo pelo Facebook, eu nunca digito, então. Você nunca entra, né, cara? Você nunca escuta, né? Obrigado. Eu entro. E também aqui, somando nesse cruzeiro maravilhoso que a gente vai fabricar aqui, tá o JJ Santos, o Jader, como é o seu nome preferido? O JJ ficou por causa dos gringos, quando eu jogava, e os gringos me chamam, não conseguem falar meu nome, ficava chamando de Jota. Eu pensei que então... você era aquele cara do Rock Gold das antigas, o Jesus Júnior, JJ Double J, cara. Então, na verdade, Jesus. Em vez de JJ, é JJ. É, tipo isso. Double J. Olha só, Double J. J. Falando bonito, Double J com a gente. J. E aí, galera? Até onde eu sei, você não tem blog. Você tem, você nunca nem falou nada, né? Blog, site. Não. Eu tenho só um canal de zoeira no YouTube, mas. É mesmo? Isso. Ele tem emprego, Arion. Não, peraí. A gente precisa. Tem vida. Agora eu tô preocupado. A gente precisa estreitar a nossa amizade aí, mano. Faz tempo que eu não te vejo. Eu nem sabia que você tem um canal aí pra eu ficar te dando acessos, te dando. Dar mais uma inscrição. Qual que é o seu canal? Faz seu jabá. É só colocar lá, GAD, que você vai achar. J-A-G-A-D. GAD, você vai achar a gente lá. Por favor, coloca. Ou coloca. J-A-G-A-D? Você parece que é burro, rapaz! Eu tô falando! G-A-D. Ah, tá. Esquece o J-A, só G-A-D. É, G-A-D. Oh, depois você me manda aí que eu vou colocar no post aí pro Arion. Tem que fazer o jabá. Eu não sabia. Enquanto eu perguntava, eu pensei, mano, ele deve ter alguma coisa. Porque ele curte esse bagulho, acho que ele nunca me falou. Vou cobrar ele. É porque ele é uma pessoa simples, não é que nem eu, que fico marcando 1 milhão de pessoas no Facebook e ninguém escuta nada. Mas vai lá, Arion, pode apresentar, desculpa. É, para de... Ó, eu quero falar aqui dentro dessa gravação. Que a última vez você ficou me enchendo o saco. Ah, eu tô me sentindo obrigado a tomar as rédeas aqui do programa. Deixa que eu apresento, eu tomei aqui. Tá dominado, mas aquele programa é seu, a ideia é sua, o espaço é seu. Não vem ficar querendo jogar nas minhas costas, não. É, fiz minha réplica. Tá bom. Réplica. Tá bom, cara. Então, hoje o assunto é nada mais, nada menos do que... Os cantores de uma música só, ou como vocês gostam de falar em inglês, como é que é? One Hit Wonders. Isso, nada como inglês fluente pra ajudar aqui. Você deveria saber, porque sua mãe é professora de inglês, né? Mas... Não, ela é, não eu. Ah, mas... Verdade. Como é que é acreditado? Acreditado de um bom filho a casa torna. Não funciona. Não, é casa de ferreiro, né? Espeto de pau. É. Clássico. Santo de casa não faz milagre. Tá. Tem um monte de ditado pra bater na minha cara. Sabe primeiro. Que seria bom, cara? Um podcast só de ditados, né? Não, mas vai, mano. É negociável isso aí. Parece que vem. É. No seu relógio. A partir de agora, a Jovem Pan toca 1 hora de música, sem nenhum intervalo comercial. Está entrando no ar Sequência Máxima. Maximum. Sequência Máxima. Só as balas. Só as porradas. Sequência Máxima. Só as animais. Bom, eu, particularmente, sempre que alguém fala, lembra aquele cara, tocou uma música, nunca mais estourou. Sempre que alguém fala de artista, de banda, dupla, cantor de uma música só, eu lembro sempre do mesmo cara, só vem o nome à minha mente: Michael Jackson. Porra! Presta atenção! Você começou errado, Arion. Porra, meu. Como você vai falar com um cara desse é um One Hit Wonder, meu? Então, eu entendi também não. Michael Jackson é o. Sei lá, o maior artista pop de todo o planeta. De toda a história. Então, pode ter pessoas. Que a gente não conhece. esse negócio do Michael Jackson, pode ter pessoas que conheçam, tipo, só uma música, sabe? Que a pessoa só conhece, mas se você colocar, conhece por nome, falar um nome, mas se você colocar o CD Thriller inteiro, a negada vai cantar tudo. Sim, mas eu falei zoando, então, o cara estourou a vida inteira. Então, mas tipo, é bom contextualizar o que é o One Hit Wonder, né? Que, tipo, é realmente aquela banda, cantor ou cantora que, sabe, só teve um grande sucesso. Sabe, às vezes ele continua na carreira, mas sabe, não consegue estourar de novo. Ou sei lá, meu, só teve aquela música mesmo e depois a pessoa, sabe, não fez mais nada, desistiu da carreira ou não. Mas sim, eu tenho uma teoria, assim, tipo. É melhor você ser um One Hit Wonder. Tem essa coisa, né? Tem um pessoal que tipo, é meio preconceituoso, assim, ah, o cara não fez mais nada, não sei o que, que merda. É melhor você ser um One Hit Wonder, ter chegado uma vez lá, do que nunca ter chegado. É, melhor você ser um One Hit Wonder do que ter um blog que ninguém acessa, né? É, cara, tá vendo? É que nem o meu. É o caso do Speak Melon, cara. Eu tô me incluindo nisso aí. Não tô só te zoando, não. Tá, mas você começou ontem, né? Semana passada. Você tem experiência. Ah, mas, não, eu já tive outros aí de futebol e tal que nem eu acessava. Muita importância direito lá. Enfim. É, mas é fato mesmo. Muitos deles. Depois grava um segundo disco e não, claro, não acontece a mesma coisa. Eu não sei o que acontece lá, que os caras conseguem estourar. Não sei se todo o dinheiro que eles tinham eles usaram pra fazer tocar por aí e depois não tinha mais pra fazer tocar de novo. Mas realmente, eles sempre... acho que muitos, não sei se a maioria, mas muitos deles gravam outro CD depois, mas nunca embala mesmo. Depende da época também, cara. Eu fiz a minha listinha já entrando, né, cara? Já no podcast mesmo, cara. Cada um fez sua listinha aqui, eu acho, né, meu? Só pra lembrar de cabeça, não sei o que. Eu achei uma playlist maluca do Reddit Brasil, né? Falando sobre isso, né? Só dos artistas que foram One Hit Wonders no Brasil, meu. Tem um monte de banda de rock ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Não sei se porque era MTV na época, a gente não tinha internet. Hoje em dia você tem que se virar na internet, meu. Você tem que... você tem que encontrar e se você tiver uma banda, você tem que se virar mesmo, tem que mostrar seu trabalho. Mas na época não, né? Tipo, a MTV, meu, parecia que tinha aquele crivo da MTV, ah, meu, você conseguiu chegar lá, você tá de boa, entendeu? Um monte de gente, cara, estourou naquela época, meu. Alguém lembra do Surto? Com a Cera, aquela música lá, eu tava ali. Não, aquele cara lá da voz grossa, o Vini. Aquele maluco só fez o Mexe a Cadeira pra mim e eu só conheço aquela música. É verdade, né? Mas pode crer, mano. Pode crer, cara. Mas tem um monte de banda, meu. Catapulta, eu nem lembrava disso, cara. Vambora, aquela menina, a Lila, meu. É tudo ali produto dos anos 2000. Meio que tipo, por causa da MTV, meu. Naquela época, sei lá, se você tivesse uma banda e tivesse sorte de estourar, você ia ter um pouco de visibilidade, sim. Não é que nem hoje em dia, que, meu, se mate, né? Mas tem um pessoal que tocou na MTV e mesmo assim nunca mais, pelo menos pra mim, porque eu não conheço nada, né? Então tenho alguns cantores aqui na minha lista que talvez todo mundo ainda conheça alguma coisa, menos eu. Mas tem alguns que... Eu vou começar aqui, a Cassis, lembram? Beijos, Blues e Poesia? Eu lembro, só que seu amigo caiu agora da chamada, que beleza. Ainda bem que você percebeu. Você não escutou não, cara? Não. Eu acho que... Eu tô achando que é... Que a internet dele tá caindo, mano. Não sei, mas continua aí, pode falar da Cassis. Você adiciona o menino aí, não? Não, eu tô tentando aqui, se ele responder. Firmeza. Você lembra dessa? Era uma dupla de mina? Eu lembro, essas duas viraram um VJ da MTV. Ah, tá vendo? Eu já nem tinha me tocado disso aí. Uhum. Mas, música, você teve outro sucesso dela? Não, só com a música lá do Baby, I Love You. É, lembro Beijos, Blues e... Como é que era? Poesia. É, eu não tinha percebido. Era uma música lésbica, mano. Era. Eu percebi isso não agora por causa do podcast, mas foi esse ano ainda. Eu lembrei da música do nada. Falei, nossa, o que era aquelas meninas? Eu não tinha percebido que era. E eu acho que pra aquela época chamava muito mais atenção. Acho não, certeza. Chamava muito mais atenção do que chamaria hoje. Não sei se por isso teve uma repercussão e tal. E hoje não faria mais tanta diferença. Não, mas eu não tinha percebido que... Tinha aquela outra dupla de One Hit Wonders, que era da Rússia. Eu sei que tem mais artista nacional aqui, cara, mas... Era aquele T.A.T.U, cara. Também fazia a mesma coisa. Tipo, o Cassis era a resposta, o Tatu, o T.A.T.U. Aliás, naquela época o Brasil sempre tinha uma resposta pra qualquer coisa, né, cara? Tinha o Twister também, que é outra banda de One Hit Wonder. Ah, eu cheguei a passar por eles aqui. Entendeu? E... Não, sempre tinha uma resposta maluca, cara. Tipo, tem um cantor, vamos imitar. Tem o Rick Martin, vamos imitar, meu. Tem os Backstreet Boys, vamos imitar, meu. É, tem... Acho que era... Na verdade, tem muita coisa de imitar. Aquele... Como que era? SL Jack? Isso! A música que eles cantavam, pelo menos o ritmo, era uma que já... Era gringa, não era? Uhum. Como que era aquela música, mano? Lá do fundo dos meus olhos, pra dentro da memória de Deus. Carla, né? O nome da música? Eu não sei, acho que era. Eu acho que é Carla, é Carla. É Carla, mas o. Pelo menos o ritmo era de algum gringo aí, mano. Tem muito isso de copiar, os caras só. Aliás, dentro do próprio Brasil, uma música brasileira só pega o mesmo ritmo e fazem outra letra. Os caras fazem bastante isso. O seu amigo não respondeu. Ou ele voltou agora? Eu voltei. Opa, eu voltei. Voltou. Aí. Foi? Vocês ficaram offline pra mim. Olha só que maluquice, né, cara? É Skype, O Arion tava lembrando daquela dupla, Cassis. Cassis? Beijos, blues e poesia. Nossa! Lembra? Lembro. Meu Deus do céu. Na minha listinha aqui, tá. Eu coloquei Luan e Vanessa. Naquela A Onda do Mar Apagou, saca? Que pariu! O seu nome eu escrevi. Exato, exato. Cara, foi só a única vez que eu ouvi falar desses pessoal aí. E tipo, é um clássico de karaokê, né, meu? Se você for ver essa merda toca toda hora, cara. É verdade. A gente tava falando, acho que o Jader tava fora ainda, mas a gente tava falando de que às vezes os caras pegam o mesmo ritmo, talvez não a letra, às vezes a letra também, e grava. Sim, e essa, faz um mix, e essa né? Música aí do. É Luan e Vanessa? É. Essa música deles, eu só tinha ouvido na voz de outro. Uhum. Procurando aqui, fazendo uma listinha de artista, de cantor de uma música só, eu vi eles e não sabia que era eles que cantavam. É muito mais antiga do que eu pensava essa música. Tipo, o Adrian tava falando da Cassis, né? Tipo, uma dupla que nem agora. Meu Deus, era uma música de lésbicas, não sei o que. O cara só foi entender a letra agora. E tipo, a Cassis é tipo uma resposta brasileira àquela dupla russa lá também. O Tatu, não sei se você lembra já dele. Ah, eu já vi uma música. Uma música também. É tipo, o Brasil sempre, meu, teve alguma resposta ou alguma cópia de fora, tá ligado? É tipo... É o Brasil sendo o Brasil. O Twister, tá ligado? Era tipo os Backstreet Boys ou Five da época, tá ligado? Banda NSYNC, né? E... É, o NSYNC. Eles até abriram o show do NSYNC. E também teve aquela outra banda, o The Gorillaz, né, cara? A banda que era tipo um desenho animado. O Gorillaz. Uhum. Que o Brasil fez, cara? Dogão, lembra? Dogão. Nossa, o Dogão é mal. É mal, mano. Nossa. Eu lembro de uma época que o Arion colocava foto do Dogão é mal no YouTube, no Orkut. Eu fazia isso? Fez. Por que você fala isso assim em rede mundial, mano? Minha vergonha é vergonha alheia. Nossa, cara, é tão vergonhoso que eu nem lembro disso. Meu, todo mundo é idiota. Eu continuo sendo idiota. Meu e-mail é snsvader4 forever, até hoje, tá ligado? Então. Mas você não ficou postando foto do Dogão no Orkut? Não, aí não, né, cara? Aí não. Ah, nesse negócio, eu não sei se vocês vão lembrar os Virguloides. Vocês já lembram dessa música? Ah, eu lembro, cara. Que ele, né, não ando mais, nessa bomba eu não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás, você lembra? Clássico. Então. Eu acho que ele... Falei. Não, então, essa aí é a última vez que eu ouvi falar desses caras e eles... Eu procurei aqui, eles ainda fizeram um clipe, cara. Eles fizeram um clipe. E... Tem um clipe disso. Só que tem uma época mina, é maldita. Né, de carnaval no busão. Os caras não, muito sem noção disso. Essa época é maldita, cara, porque toda banda que nasceu próximo, Mamonas, Assassino... Queria fazer gracinha. Queria fazer gracinha, mas ninguém conseguiu, verdade. Cara. Tipo aquela banda Lagoa, cara. Tipo, o P.O. Box. O P.O. Box está na minha. Eu tinha que falar isso. Ele está na minha aqui. Que é Papo de Jacaré, eu lembro até hoje. Eu tinha um amigo na escola, cara. Tipo, a gente ia mais na casa dele porque ele tinha um Nintendo 64, né? Então a gente ia jogar Mario. Não era nem pelo amigo, era pelo Nintendo. Nem pela amizade, olha só que filho da puta. Né? Chegava pra mãe dele, né, tio, o Nintendo tá aí? Quem nunca? Quem nunca, né? E realmente o cara achava que o P.O. Box ia ser a grande novidade da música. Na época eu falei, não, cara, você tá maluco, cara, meu. Cara, ó, outro, o Felipe Dilon. Quando fala esse nome, que música você lembra? Musa do Verão. Então, você lembra de qualquer outro? Não existe, cara, não existe. Pra mim, eu acho que ele fez um CD com 12 faixas diferentes da Musa do Verão. Tem versão remix? Forró. Acústico, remix. É. Ele fez isso? Não, mas pra mim foi isso. Pô, teve um ano que tem a ver o que eu vou falar. Teve um ano que no Campeonato Paulista, nenhum dos quatro de sempre de São Paulo foi pra final. E aí fizeram uma paródia com essa música, provavelmente o ano que a música estourou, né? E em vez de Música do Verão, falava, ah, foi o Mico do Verão, não sei o que lá. Mano, eu lembro mais dessa paródia do que da música do cara. Mas um monte de... Hoje em dia, um monte de artista não fica assim com esse hit, um hit só, por conta de jogador de futebol. O Neymar fez uma dancinha, não sei que dancinha foi que esse infeliz fez, que a música do cara estourou. Ele fez um bebê, eu não sei que ele fez aí no Tá Tranquilo, Tá Favorável, ele fez também lá, a música do cara estoura. Então os caras não viram hit de uma música só por conta disso aí, muitas vezes. No caso aí do MC Bin Laden, né, Tá Tranquilo, Favorável, já tava estourando aqui e aí ele fez. No exato. Ao mesmo tempo. Mas sim, os caras usam o nome dele na música... O povo tem essa cultura inútil, gosta da música por causa disso. É. E ele levanta a dupla sertaneja, que levanta o dinheiro, que aí levanta também o marketing pro Neymar e assim vai as coisas, né? É, eu não sei, foi um sertanejo que ele dançou também. E é, aí. Eu não manjo sertanejo, mas foi isso mesmo. É, então. Aí esses caras de hoje em dia aí não viram, porque o jogador Neymar é internacional, todo mundo tá com a lente virada pra ele lá. Aí uma hora ele faz qualquer dança idiota aí de uma música ruim, pronto. Todo mundo conhece a música e a banda começa a ganhar a fama. É isso mesmo. Isso acontece. Ou seja, tem cara aí que podia ser cantor de uma música só, mas não é porque exatamente. O Neymar ou alguém do tipo deu essa moral aí. Não, se o Neymar tivesse cantado aquela música Tô Nem Aí, hoje em dia aquela mina lá não tava... Não, tava, Luca, né? Não cara, isso. Não, cara. Se ele tivesse cantado essa música... Sempre vai ser um One Hit Wonder, cara. Não, se o Neymar cantar essa música, todo mundo vai parar de estar nem aí pra Luca. É, exato, ela volta, ela vira ela. Ela larga a profissão dela no telemarketing e volta a cantar. Vai sair da Tento lá, vai sair da Tivit, da CB e vai... Mas, ó, vai ter mais um mês de sucesso. Mas mesmo esses artistas de merda, às vezes, tipo, não adianta ter um mega sucesso, meu. Alguém. E tipo, eles não conseguem voltar, entendeu? Vocês lembram aquele. Os Caçadores, era um funk da Dona Gigi. E aí, Big Me? Mulher feia, tudo bem, neguinho. Agora feia, fedorenta e mentirosa. Aí não, neguinho. Aí eu vou ter que zoar. Nossa, não, é muito difícil esses caras. Cara, mas esse funk, cara, na hora que eu... Vem a letra de novo, eu tava vendo o vídeo, cara. Meu, todo mundo cantou isso na escola, super empolgado. Tipo, se me vê agarrado com ela, você para que é briga, tá ligado. Cara, meu, todo mundo cantou essa merda, cara. Se você sabia cantar essa música falando rápido igual a música, você era o cara, mano. É impossível, até hoje eu não consigo cantar, meu. Depois disso veio... Porque rendeu alguns namoros na escola essa música, só por saber cantar ela. Depois disso veio o Faroeste Caboclo, né? Se você soubesse até o final, você era o rei do bagulho. É, se você souber ela de cor... É que ainda não foi uma música só do cara, mas se você não, soubesse... Não, não. Mas é essa questão do que você falou do... É, do que você falou de render alguma coisa. É isso que você falou. Depois veio o Faroeste Caboclo. Verdade, se você souber cantar, dependendo de acordo com a sua idade, se você souber cantar tudo, você vai conseguir uns namoros por aí. É. E tem aquela coisa bizarra, às vezes o artista, a gente conhece o cara, entendeu? Só que, tipo, pro mainstream ele só teve uma música mesmo, entendeu? Sim. Tipo, MC Marcinho, eu e o Ariel, a gente conhece, tá ligado? Rap do Solitário, não sei o quê, mas todo mundo conhece o MC Marcinho do quê, meu? De Glamourosa... Rainha do funk poderosa. Tá ligado? O cara é um one hit one, mas pra gente. Eu, Ariel, que a gente é true, é hipster do funk aqui, cara. Então a gente conhece. Hipster do funk, a gente conhece os funk. Então vocês vão lembrar da Vanessinha Pikachu. Claro. Da dança da motinha. Claro, também. Um one hit one. Dança da motinha. Mano, que época, mano. Dança da motinha. O tapinha não dói. Olha. Cara, né, então? não sei se vocês viram esse clipe do... Procura de novo, cara. MC Marcinho da Mose, meu. Toda a nata do funk 2000 estava reunida naquele vídeo, cara. Tinha os caras, os caçadores, meu. Tinha MC Sapão. Tinha essa mina aí do... Da motinha, cara, tinha a galera do bonde de Tigrão, cara, tipo, foi o ápice ali, tá ligado? Tipo, a gente vai soltar essa música, aqui é o final, cara. Agora tudo que vai vir depois vai ser uma merda no funk, cara. Olha, se não me engano, o bonde do Tigrão é que mudou de nome pros caçadores, não foi? Ah, mas o bonde do Tigrão... Os caras fizeram um sucesso ali nos anos 2000, 2001... Com só as cachorras, não foi? Ah, tinha... Não, eles tinham umas três músicas, eu acho. Ou as três era a mesma música? Não sei. Eu acho que era tipo Felipe Dilon, mix. Ou as três eram a mesma. Ou as três eram. Não. Ou eles tiveram três músicas, só que ao mesmo tempo, dona mesma. Ou as três são a mesma música e eu nunca me toquei. Porque ninguém canta essa música inteira. Não, são as cachorras, que aliás é igual a. Esqueci então, o nome dela. O problema dessa música aí é que a música inteira é um refrão, tá ligado? É só isso. É! A música. Tem um pedacinho que ele fala pro ele sair do chão, fala o nome da banda e volta ao ritmo. E acabou, é isso. Eles também tocaram. Então, martela, levanta a mãozinha na palma da mão. Aí fala o nome da banda e volta. Eu jurava que era a mesma música. Então, eu não sei se é a mesma música ou se são três. Eu acho que é a continuação, tipo, parte 1, parte 2, parte 3. É o tipo de música que, mesmo que seja só o refrão, você não canta tudo. Sempre vai faltar uma frase ali que é a que faz voltar e a gente não canta. E a gente sempre vai levar da vertente escolar que tem, que é alguém zoando com a música, falando coisas da escola. Sempre tem isso. Sempre tem as adaptaçõezinhas, né? Cara, eu tenho isso até hoje nas escolas do Brasil. Nesse mesmo vídeo do MC Marcinho, eu tinha outro One Hit Wonder, que era o Jonathan da Nova Geração. Nossa. Meu Jesus. Esse cara... Ah, o Minigame, lembra? Mas esse cara crescer, ele tá casado com aquela mulher, meu, que é... Não sei se... Viram, é um ator da Globo que morreu, cara, ela virou viúva, uma mulher bonita agora. O Jonathan tá pegando ela, eu falei, caralho, meu, o Jonathan da Nova Geração realmente era um cara foda, tá ligado? A única coisa que eu lembro desse Jonathan é que ele era patrocinado pela Furacão 2000. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Andamos de ciclone da cabeça ao pé! É 200, foi um ônibus lotado e quatro combi e uma bicicleta que veio na pista. Aqui na Furacão 2000, aqui o funkeiro Furacão 2000, primeiro o funkeiro em primeiro lugar. É a única coisa que você lembra disso daí. Que tinha uma versão melhor no Hermes Renato, que era o Cachorrão Boado. Então, é sempre tem uma vertente que todo mundo lembra. É, meu. Muito bom, cara. Como eu falei, eu não sou entendedor de pagode e samba, mas tinha aquela banda Raça Pura. Ah, que tem aquela música do Pinto do Meu Pai Fugiu com a Galinha da Vizinha. Tá na minha lista aqui, tá na minha lista. Eu acho que é a única música que esses caras fizeram. E, tipo, isso ficou, acho que uns 10 anos tocando, na moral. Aí cai na categoria jogadores de futebol que deixaram essa música muito popular na época, que eu lembro era o time do Corinthians, acho, de 99, 2000, todo mundo cantava essa merda, tá ligado? Pampeta, então. Edilson. É, também é os caras. Todos os caras que pousaram na Playboy lá, da Playboy dos machos. É. tem aquela lá do... Novamente, volta pro negócio do axé, porque axé, ele é um mundo paralelo, em que as pessoas só fazem um hit e ficam famosas por aquilo e ficam milionárias. Ficam milionárias porque tocam em todo o maldito carnaval, volta. Exato, exato. Carnaval que eu diga, né? Exato. Tem aquela do Eu Quero é Tic-Tic-Tic-Tic-Tá, do Carrapicho. Pode crer. Mano, tá na minha lista. Então, cara, você já viu isso tocando em outro lugar sem ser no carnaval, quando vai fazer homenagem? Sem ser em fevereiro, né, meu? É, então. E esse negócio do axé. Ele pega muito aquele negócio de música chiclete, tá ligado? Que, tipo, quando coloca essa música, você tem que ficar um mês escutando, porque você não consegue tirar ela da cabeça. E vem aquela época que, tipo, o bonde do Tigrão, que tinha que colocar o nome da banda no meio da música, tem a banda Braga Boys, vocês lembram disso? Exato. Meu, é a única música que eu conheço desses caras, é Bomba. Eu acho que é Bomba, né? Tem que ser Bomba, porque só fala isso. É a única mesmo, Bombou e já era. Não, mas às vezes o nome da música não é esse, Mas acaba por mudar porque todo mundo chama assim. Esse não era o Chacabum, não, não. O Chacabum pelo menos tinha duas, né? Que era da explosão do Chacabum. Não, mas essa é a explosão do Chacabum. A música só fala assim. E lá vem o Braga Boys, que é uma bomba para dançar. Tá. E só fica assim até o final. E é incrível que ele fica repetindo isso tipo por 5 minutos. Aí é mais 5 minutos de acaba logo. É. Tudo que ele fala são 5 minutos de repetição, mano. Ele quer morrer enquanto canta, sabe? Ele quer que alguma coisa sobrenatural aconteça enquanto ele tá cantando essa música. Ele não aguenta mais. Ele pede pra acabar a música. Mil vezes. Desses super grupos brasileiros aí, eu tenho que lembrar que ia estar na lista do Arion, mas eu tirei da lista dele, que era o Fat Family. Nossa. Jeito certo. Cara, por que que eles subiram, né, cara? Era uma banda foda, né? Era um trunfo pra galera gorda, que nem eu. Cara, eles chegaram lá, entendeu? Nessa época do Fat Family, eu era gordo demais. Então, a única coisa que tipo, gordo só faz gordice. Aí você lembrava do Fat Family e falava, e aí, cara? Cadê seu Deus agora? Quem manda nas paradas brasileiras, cara? Fat Family, idiota. Então, cadê os magrelão lá? Nessa época que eu era gordo, eu já me usufri muito dos Fat Family, cara. Eu não sabia que Fat Family representava tanta coisa assim, mano. Eu era magrelo nessa época aí, Né, então, você era magrelo, você não lembrava. Era melancia no palito, mano. Então, mas o Fat Family, ele veio com um funk tradicional, né? Tentando trazer o funk tradicional pro Brasil. Meio soul, né? Meio soul, isso, exato. Funk tradicional. Não o funk carioca e paulista que os caras falam o que quiser. Funk ostentação. Era o funk true. E aí... Aí eles fez essa música sexy e aí depois acabou. Não, não era só a música, cara. Tinha dança com a cabeça, tá ligado? Sim, quem nunca? Eu nunca consegui, mano. Não, muita gente nunca conseguiu. Mas quem nunca tentou? Vocês falaram, acho que só o gordo consegue, mano. Eu não conseguia na época. E eu tenho que repetir uma coisa que o Ariel é muito filha da mãe, cara. Uma vez eu tenho um tique de estralar o pescoço, entendeu, cara? Pra esquerda e pra direita, às vezes. Cada uma hora eu faço isso, cara, pra tentar estralar o pescoço aqui inteiro, né, meu? E você fica dançando Fat Family. Uma vez ele pegou, o que você tá fazendo, cara? Dançando Fat Family, não sei o que. Ah, tá, né, filho da mãe? Desgraçado. É, engraçadinho você, hein? Muito engraçadinho pro meu gosto, viu? Viado. Você sabe. Cara, sabe o que é o pior? É como eu falei, o axé tem que fazer um só de axé. Porque o axé é um universo paralelo dos cantores bosta. Porque eles fazem o quê? Ao invés de você fazer uma música legal, você pega o nome de um sorvete e faz uma música. Bonche, bonche, bom, bom, bom. A mulher pegou o nome de um sorvete e fez uma música que ficou. Como era o grupo? Deixa eu ver. As meninas. Olha o nome do grupo, as meninas. Elas fizeram a música do sorvete e isso ficou uns 3 anos que eu lembro, porque era tipo novidade, uma banda só de mulher. Mulher tocando bongô, mulher tocando atabaque com aqueles pintura no umbigo, tá ligado? Tinha até aquele instrumento da Lisa Simpson lá, como é que chama mesmo? Saxofone. Não sei se tocava de verdade, mas no palco lá do programa de auditório, a mina tava lá com ele. É verdade, elas mostravam, né? Elas pelo menos faziam toda a encenação. Eu lembro que era maior febre mesmo, essas pinturas no rosto, na mão, as meninas na escola tudo usando, mano. Eu no meu ensino fundamental 1 ainda, as meninas tudo usando esses bagulho. É tipo desenho em volta do umbigo e tudo mais. Mas eu faço aqui uma observação, igual eu fiz com a Cassis, que eu não tinha percebido que era lésbica, que anos depois, não foi por causa do podcast de novo, mas sei lá, ano passado, de que eu fui perceber que essa música é uma crítica, mano. Apesar de ser um axé e tal, essa bom xibom bom bom aí, da xibom bom bom das meninas. Reparem na crítica social. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Onde o rico cada vez fica mais rico. E o pobre cada vez fica mais pobre. Exato. E o motivo todo mundo já conhece, o de cima sobe, o de baixo desce. E aí vem o refrão e ela continua falando. Mas eu só quero educar meus filhos, tornar um cidadão com muita dignidade. Olha isso, mano. Eu quero viver bem, quero me alimentar. Com a grana que eu ganho, não dá mais. Não dá nem pra melar. Mano! Eu não tinha percebido isso? Isso aí, quando saiu, todo mundo falou. Nossa, eu sou burro, mano. Todo mundo falou. Eu nunca tinha reparado isso. Eu não lembro, mas aquela cantora Gil, eu fiz a minha lista aqui pelo que eu lembrava. Aquela cantora Gil fez outra música sem ser a música da maionese? Eu tava tentando lembrar quem era. É aquela maionese. É. Ela fez outra não, né? Tipo, eu só lembrei da música, não lembrei do nome dela, olha. Obrigado, hein? Vou procurar aqui. Eu não Gil Maionese. Isso. Gil Maionese. Pat Maionese aí. Eu nem lembrava dessa música, lembrei agora que você falou, sei lá, se ela fez alguma coisa aí. É, porque né, foi nessa época aí da maionese que surgiu os grupos femininos, né? Que veio a Rouge com Ragatanga, que também só foi essa também. Tem os... Rouge, vocês chegamos, Rouge... chegamos aos grupos ganhadores de talent show, que chama, sei lá. Exato. Eles ganharam nunca o reality show, né, meu? Foi o... Aquele Popstars, do SBT, eu não lembro. Eu não lembro o nome do programa, não. Sei que eles ganharam lá, esse grupo aí. Teve um chamado Popstar, eu acho que foi esse que elas participaram. Tipo, o primeiro foi o Rouge aí, né, que eles formaram o Rouge. O segundo foi aquele grupo de... O Bros. É, o Bros, ele tinha... Como era o nome daquela? Sim. Isso. Isso, pode crer. O Bros era o Twister. Falou de Twister? Do 40 não, graus de febre? Eu falei rapidinho assim, cara, mas é bom lembrar do Twister que aquele cara, um dos vocalistas, o Sander, ele chegou a ser preso. Ele ficou até com aqueles irmãos cravinhos lá na... Irmãos cravinhos na cadeia lá. Na cadeia ele tá... Mas agora ele já saiu da cadeia, ele tá fazendo uns trabalhos de música lá, tipo, pequenos assim, não aparece muito, mas você vê onde foi o Twister, né, cara? Né? Mas essa... Também sobre essa... O que aconteceu, que ele era do grupo Twister, se envolveu com droga, foi preso e tal. É. Mas claro que o livro desses caras não vende isso. Então, né? O Bros, eu lembro que tinha aquela... Você é minha prometida, eu vou ligar pra todo mundo. Que ele cantou só aquela... essa mesmo. É, então, é só aquela mesmo, né? Eu tô com dúvida aqui, eu não sei se... É porque eu confundo o Twister com o Bros, pra mim é tudo igual. É do Bros. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois, que lá no Speak Mel a gente tem uma treta lá de, tipo, eu defendo o NSYNC e o Matheus e o Flávio lá do blog, eles defendem os Backstreet Boys. Numa disputa brasileira entre Twister e Bros, quem é a melhor boy band brasileira? O quê? Na porrada, na praia ou o quê? Não, quem é melhor, né? Tipo, de músicas e quem fez mais sucesso com uma música só, né? Cara, eu acho que pra mim... Twister ganhou com 40 graus de febre. Queima mais, queima pra valer, cara. Queima pra valer, né? 40 graus de febre é uma parada foda mesmo. Bem observado, mano. 40 graus de febre pode levar à morte. Meu, 38 já é preocupante, né? Então, pra mim é Twister, pra mim. Porque o Bros veio com Você é Minha Prometida, eu vou gritar pra todo mundo lá, não colou muito não, mas as menininhas pirou. É tipo NX0, que também já acabou já. Eu acho. Ah, é. Não acabou, né, mas... Qual que é o nome do vocalista deles lá, Di? Ah, cara, eu não sei, eu só sei que eles usavam uns óculos muito maneiros. Ele apresenta alguma coisa, eu não sei, outro dia assistindo qualquer canal aí fechado, eu acho, ele tava... Ou será que era propaganda? Eu acho que ele apresentava algum programa, assim, mediando, sabe? Eu acho que ele fazia isso. É da hora que a gente nunca sabe o que levou os caras... E sempre deve ter alguém que ouve a gente e pensa, puta, eles não sabem, o cara faz isso, faz aquilo, faz isso, vê lá... Cara, quando eu vi o Twister, eu só lembrei de duas coisas. O cabelo espetado do maluco lá, que era muito espetado, cara. Aquele cabelo era muito espetado. E o nome dele, né, meu? Sander. Sander, cara. E ele usava um óculos muito maneiro. Aquele óculos que vinha da cabeça, sabe? Não era ele que usava isso daí? Isso. Cara, eu lembro que eu falava, mano, isso aqui é o futuro. Olha isso. Isso aqui é o futuro. Cara, não. Quem tinha? Ele tinha um piercing no queixo também, cara. Esse cara mudou muito a vida de muita gente. Nossa, eu já tava se revelando um fã dos caras. É tipo KLB, cara. Não, eu lembro que, tipo, eu queria ter cabelo espetado pra usar aquele óculos, porque era muito maneiro aquele óculos que vinha de trás da cabeça. Caramba, né? Os anos 2000, quando eu falo 2000 mesmo, é 2000, 2001. Cara, que merda, né, meu? Anos 2000 é de 2000. A gente achava foda, mas hoje em dia, se você olhar a mesa, cara, não, né? Cara, era uma torrente de merda que só crescia, só. Porque ia um influenciando o outro, e isso ia crescendo, ia ficando muito ruim, cara, muito ruim. É assim, como o sol, derretendo toda a neve, dentro de você. Mas a resposta não sei qual será. Queria perguntar. No! eu lembrei também daquela... esse é antigo, né? Não sei, deve ser de 80. Mas tocava no Balão Mágico Ursinho Blau Blau. Ursinho Blau Blau. Você lembra? Essa é uma que eu não ouvi assim essa época e tal, só... Não, eu só lembro só da música. Só fiquei sabendo depois. Sim, e eu lembro que o cara... Eu não lembro o nome do cara. Eu sei que tinha Blau Blau no nome do cara. Silvinho, né? Eu sei que tinha Blau Blau no nome dele. Ele fez um rock and roll com essa música e ficou muito bom, por sinal. Depois eu mando o link do YouTube pra vocês verem. Porque ficou muito bom. A música é tão ruim, mas ficou tão bom com rock and roll. Ficou tão, tão legal. Ó, você tá falando de rock and roll ou não, né, cara? Não sei se você lembra daquela bandinha. Meu, caralho, meu, MTV jogava pra tudo que é lado, cara. Eles atiravam pra tudo, qualquer lado, meu, qualquer merda, meu. Coloca na televisão que vai dar muito certo isso. Vocês lembram daquela banda B5? Com aquela música B5? Matemática? Nossa, eu lembro da música. Cadê matemática? Achei aqui, peraí. Não, é sério, você lembra disso, Arion, também, ou não? Não, que ano foi isso aí? Ah, 2001, 2002, qualquer merda, assim, meu. O clipe era horrível, cara. Tipo, era uma banda de adolescentes, né, tocava. Não, uma banda tocando mesmo, né, os instrumentos, cara. E, tipo... A letra era aquela, tipo, aquelas coisas bem idiotas, assim, a matemática, não sei o que, cara. Eu quero mais, eu quero viver mais, entendeu? Mais matemática, adicionando. Tipo. Vamos somar? Tipo, um deles tava querendo sair da escola, tá ligado? Porque tava vendo a. Lembra daquela atriz, a Stephanie Brito, meu, né? Nossa. Fazia muito sucesso, cara. Ela tava saindo de casa e dava aqueles olhares, não sei o que. Tipo, a banda queria sair da escola, aquela confusão, né? Tinha aquele cara que fez Malhação, aquele professor meio maluco, ele já fez até filme do Denzel Washington, cara. Mas essa banda B5 teve uma treta com a banda americana, porque eu lembro que tinha uma B5, tinha uma B5 americana. Ô, louco, eu não sabia disso. É. Cara, eu sei que o clipe é horrível, cara, porque é horroroso. No final, tipo, eles saem de lá, mas não, a menina tava indo pra escola. É horroroso, tá vendo? Quem mandou você sair da escola? Fique na escola, hein? Arão, imagina pegar o Juninho e os malucos tudo da idade do Juninho e fazer uma banda. É tipo isso. Os moleques de 12 anos fazendo música, não, sabe? Não, pera, nada, tipo... Teve na Zinga um bebezinho, não teve? Sei lá. Não sei, cara, o bebê, o nome dele, não lembro. Tipo, meu, o que era bizarro, você vê, tipo, o baterista e acho que o baixista, meu... Os caras parecia tudo, tipo, os caras descolados dos anos 2000, assim. Né? Cabelão? Aí, o vocalista, não, eles tinham até um cabelo meio curto, meio new metal, assim, a coisa, né, meu? Tipo, mas o vocalista, guitarrista, um cara que tocava violão, não sei porquê, meu. E um outro guitarrista que era meio gordinho, cabeludo, meu. Eu parava e olhava assim, meu, esse baterista e esse baixista, meu, nunca andaria com esses caras na escola, meu. Cara, tipo, sabe de uma você coisa? Você vê que é um grupo que é meio forçado a... Tipo, montado à força, entendeu? Eles nunca seriam amigos. Nunca, meu. Tem, eu acho que é o baixista. Eu não sei quem é. Pelo que você tá falando aí, eu acho que era o gordinho baixista. Uhum. Ele tinha o cabelo colorido, não é? Não, ele tinha só o cabelo grande, mas era meio bizarro. Não, assim, eu lembro que tinha um que tinha um cabelo colorido na banda. Que eu olhei, a primeira vez que eu vi o clipe, eu falei, cara, essa menina é muito bonita. Não era, né? Aí eu fui ver, era um cara. Ah, é o vocalista, cara. Ele parece um dos irmãos Hanson, cara. Ele, tipo, um dos irmãos rejeitados do Hanson. Cara, eu olhei assim, eu falei, como assim, mano? Esse negócio de parecer mulher é bem antes de... Não, mas... isso aí, desde os tempos de Caim, mano. É, depois procurem esse vídeo, revejam, vocês vão ver, cara, o baixista e o baterista, meu, que, tipo, meu, esses dois nunca andariam com o resto da banda, tá ligado, na escola, nunca, meu, tipo, os caras iam ser zoados. Pra você ter noção, Arion, o baterista, ele tem cabelinho curto, magrelo, o que nem ele falou aí, o vocalista, ele parece o filho que caiu da barriga da mãe dos Hansons lá, caiu no chão. E são dois gordos tocando baixo. Os Hansons, mano. É. Olha o negócio de cara tirando. E o gordinho que toca baixo, ele parece uma menina também. É bizarro esse cara que toca, meu, esse gordinho cabeludo. E todo o elenco do clipe é da Malhação, tá ligado? é muito ruim numa escala. O professor Afrânio aí, meu, acho que era o Afrânio. Já que você falou da Malhação, tinha a Vagabanda, né, mano? Nossa, Vagabanda. Nunca mais também, não. Foi aquele, pronto. Vagabanda. Eu lembro do nome da banda, eu não lembro nada da música. Tem fãs até hoje. Aliás, é de verdade, eu diria que é uma banda de nenhuma música só, porque não tem... Quem lembra da música? Só lembra dos caras, né? Não, lembra do nome da banda. Mas pelo menos a Marjorie Estoriano, não sei qual é o nome dela direito. Este ano, ela tá... sei lá, meu cara. Tá aí até hoje, cara. Tá aí até hoje, meu. Mas eu vou te falar, toda vez que você fala dessa mina aí, a única música que ela... Eu posso lembrar de você, mas você sempre será... A onda que me leva, sei lá o que, desse mar. É a única música que dá pra lembrar dessa mulher. Ela é uma one hit wonder, né? É, sim. Nem conheço. Pô, no começo eu falei, zoando, né, do Michael Jackson, mas tem alguém, realmente, que eu sempre lembro quando alguém fala desse assunto. Pepe e Neném, mano. Ah, eu ia te cobrar agora. Então, mania, mas Pepe e Neném eu não lembro da música. Mania de você, a música. Mania. Olhos nos olhos, boca na boca. Nossa! Por que você não vem ficar comigo? Lembra dessa música, mano? Lembro. É, e é só, pronto, acabou. Elas eram femininas nessa época. Elas tinham cara de mulher. Não pareciam um bodybuilder elas antes. É, elas só voltaram a aparecer. Que pare feio. Elas só voltaram a aparecer quando declararam lá que eram lésbicas mesmo. É. Nossa, pode crer, eu tô colocando aqui. Meu Deus, velho. Peraí, você não vai entrar na parte do rap? Eu queria entrar no rap porque eu tenho dois aqui na minha lista. Que era. Sei um deles. O The Menos Crime com Fogo na Bomba e X Humano. Fogo na Bomba. De novo, quem estourou mais com uma música só? The Menos Crime ou X? Cara, é impossível, cara, porque eu lembro que foi na mesma época e eu não parava de tocar essa merda, todo mundo cantava na escola, não importava se você era, sei lá, do metal, do rock, do metal, sertanejo. Do rock, se era pobre ou rico, cantava essa merda, cara. Todo mundo fazia fogo na bomba. É, cara, nunca experimentou nada disso, mas fogo na bomba. Cara, eu escutava isso em lotação, cara, olha que bizarro, em 1999, né, lotação. Cara, acho que merece um só dos anos 90, mano. Tudo que é bom vem de lá. Cara, eu adoro, eu agradeço muito ter nascido em 92, porque eu peguei muita coisa da hora e muita bosta também, o que moldou meu caráter, sabe? Porque se você nasceu naquela época ali e não fez merda, cara, você é demais. Se você tá vivo. Exato, se você sobreviveu à adolescência nos anos 90. Não, você é demais, cara. Você é demais. Porque veio uma torrentão, né? Que nem eu falei, quando surge um, é tipo tsunami. Veio a primeira ondinha, mano, prepara a segunda que o bagulho vai ser louco. Sai surfando no bagulho. É. E nessa época que vocês falaram aí do fogo na bomba, eu nem sabia, ó, eu era tão juvenil, eu não sabia o que que era. Ah, agora é sua vez de pagar de burro aqui. É, ninguém sabia, Arion, porra. Ah, mas o Arion é das quebradas, sempre foi das quebradas. É que nessa época eu morava lá, ali no pé do morro. Então, eu sei onde você morava nessa época. O negócio... Eu tava por dentro do assunto. Então, o problema é que o Arion olhava pra janela e tava escutando a música e os caras fazendo a música. Então, ficou mais fácil de associar. Você falou isso, agora me veio a lembrança aqui de um dia que foi praticamente isso. Eu tava com um amigo em casa, nós dois, né? Ficando ideia lá e tal. Do nada ele fala, fogo na bomba. Olha, pra janela ele tava acendendo, mano. Então, tá vendo? Você falou, eu vejo os caras fazendo. Então, o Arion tinha o áudio e o visual. Então, pra ele era mais fácil. Eu gostava do flow de todo mundo do The Menos Crime, cara. É sempre estilizado. Revista na minha cheveteria e não acharam nada. Caramba, quem canta desse jeito, né? Mas eu achava legal, né? Ah, o RZO faz um pouco disso. Mas é bom, né? Diferente. O RZO não tem uma música só. Então, e é bom. E é o X, bom. Né, meu? É bom lembrar do X, né, cara? Os Mano, o Bull e as minas. E, meu, eu vi um ponto de artista aí, sabe, meu, Caetano Veloso, sabe, vindo numa entrevista, mandava, os Mano, Bull, as minas. Cara, qualquer idiota cantava isso na época, eu achava legal. Perceba que o cara citou Caetano Veloso e idiota na mesma frase. eu não sou um fã do cara, mas eu acho que tem gente aí que não vai gostar muito disso, mano. Tá bom. Cara, mandem um e-mail reclamando lá no Speed. Processa aí, processa aí. Cara, eu não lembro, mas pra mim... Fala aí, fala aí. É que não é grande coisa, mas o X ainda participou da banda Corinthians. Eu não sei se o Jardim já viu. Vai se ferrar. Não. Eu nunca ouvi falar disso. O que, Sérgio? É, Negrali, o Thiaguinho, o X, o Pericles. Acho que ainda teve o Japinha lá na bateria. Então, é uma banda que é quase a vagabanda. Mas além dessa música, as Mano Pan, as Minapá aí, não sei se o nome é esse. Ele ainda cantou lá as coisas. Só que ele não cantou. Eu só vou te falar uma coisa, Arion, cara. O Ronaldo e os Impedidos teve mais sucesso do que a banda Corinthians, cara. Menos. O Ronaldo canta ainda, né? Toca ainda, não é? Sei lá, cara. Ele tá na Band lá, né? Mas... Às vezes ele tá no cara, mas eu vou te falar. Essa música do Ronaldo e os Impedidos, ah, cara, a única que fez sucesso, que agora eu não consigo lembrar o nome dela, que beleza, mas eu vou procurar aqui, que ela é sensacional, cara. Ela é muito boa, cara. A banda dele é legal, sem zoar, não. É, eu sei que às vezes ele toca ainda, assim, eu acho. Não faz muito tempo, a última vez que eu fiquei sabendo que ele ia tocar. Não, só lembrar mais um aqui, que a minha lista tá quase acabando, meu. Eu tenho que lembrar isso pelo vídeo que eu já passei pro Alion, não sei se você lembra, meu. Lembra daquele artista, era um cara era da música eletrônica, era um brasileiro, Cassino. Can't Get Over. Eu vou procurar aqui, que eu não tô... Cara, sabe por quê? Porque tem um vídeo épico. Esse ano vai fazer 10 anos desse vídeo, cara. Quando o Cassino foi no programa do Sabadaço. Com o Leão lá? Com o Gilberto Barros. Meu, o Gilberto Barros levanta tanta bola desse cara, meu. Cara. O Gilberto Barros, ele tá louco, cara, apresentando o programa. Quando ele tá cantando essa Gilberto Barros. Essa... Vai, Cassino! Cassino! As baladas, a noite de São Paulo, destaque internacional, Cassino, cara, isso é um vídeo clássico do YouTube, ó. Nossa, cara, isso é brasileiro? Eu levei um susto na época, quando eu vi, porque eu pensava que o Cassino era gringo. Escuta aí, Arião, escuta aí, ó, peraí. Quem guerou, meu Deus? O som da noite. As baladas. Ah, verdade, mano. Eu também achava que era gringo. Pode crer, acho que eu já vi esse vídeo aí, mano. Cara, meu, agora eu vou passar pra vocês, cara, é um vídeo, cara, do Cassino, um sabadaço, cara, ó, se a gente precisar fazer, ó, meu, você precisa fazer, tipo, a arca de Noé dos vídeos brasileiros, cara. Esse vídeo ia ter que tá lá, cara, porque, tipo, a melhor apresentação de algum artista, cara, que eu já vi ao vivo, e eu lembro que tem o final épico, né, cara, que... O Cassino já nem sabe se é dia ou de manhã, tá ligado? Ele, boa noite, quer dizer, boa tarde! Boa noite, boa tarde! Parabéns, parabéns! Quando eu vi, foi você que me mostrou mesmo, agora eu lembrei. Ó, isso que você falou dessa banda Cassino, acabei colocando na minha lista, porque eu só conheço essa música desse cara. E eu acabei de descobrir, minha cabeça acabou de explodir, que esse cara é gringo. Não, esse cara é brasileiro, não, Cassino. Não. Você falou do Cassino, que eu achava que era gringo, mas é BR. Sim. E eu coloquei na minha lista um cara que eu achava que era BR, mas ele é gringo, que é o Rich, do Menina Veneno. Ah, Menina Veneno, é o maior One Hit Wonder brasileiro. Menina Veneno, o mundo é nessa? É, então, aí eu fui pesquisar aqui, ele é gringo, e eu fui escutar a música com entendendo que ele é um gringo, e ele fala com sotaque. Ele fala... Menino Veneno. Ele fala Menino Veneno na música. De repente o cara tem sotaque só porque a gente sabe que ele é gringo. Cara, ele é gringo e não sei. E eu coloquei na minha lista, Menino Veneno, que eu só conheço. Eu coloquei aqui, ó. Pera aí. Cara, eu acabei de escutar a música e ele fala Menino Veneno. Veneno. Ele é gringão e eu não sabia disso. Veneno. Pra mim ele era BR, eu coloquei aqui, porque era a única música que eu ouvi esse cara cantando foi Meia Noite no Meu Quarto. É um clássico, é um clássico. Exato. Clássico One Hit Wonder brasileiro. Teve um cara que ele estourou. Eu lembro dele em Altas Horas. Mas acho que ele não durou muito tempo. Vocês lembram de um cara chamado Vini Max? Cantava Neurótico. Neurótico. Acho que depois era Frenético. Vocês não conhecem, mano? Nem tem o que falar, então. Não lembro mesmo, cara. Não lembro. Ele fez sucesso, mas eu acho que foi por um período menor do que geralmente os caras de uma música só tem. Uhum. Eu tocava direto isso aí, Neurótico. Eu não lembro dessa, não. Eu pensei que a minha lista tava maior, cara. Agora diminuiu bastante, cara. Ó, a minha tá até grandinha, mas vocês falaram metade dela aqui. Então, porque assim, quando eu fui pesquisar, eu vi, cara, que é muito axé. Como eu falei, o axé e a música de carnaval, cara. O axé existe pra durar um mês, né, mano? Exato. Que nem... Salvador deve durar o ano inteiro. Quem não lembra daquela música lá, Moreno Alto, Bonito e Sensual? Talvez Moreno seja a solução dos problemas. Então, Erva Doce. Eu nem lembrava o nome da música. Amante Profissional, o nome do negócio. Durou uma semana o hit. Ah, é a mesma música? É. Cara, vocês já perceberam que é só você pegar uma lista de algum caderno, alguma lista daqueles karaokês, cara. É tudo One Hit Wonder, cara, no karaokê, cara. É isso, é verdade. Pode crer, mano, olha só. Ó, aqui na minha lista da duplinha, né? Tem aquela Nando e Milena. Eu não lembrava do nome do grupo, mas da música, ó, é essa música. Ah, Palpite! Exato. Sim, Palpite. Essa música é daquela novela, acho que é Por Amor, alguma coisa assim, cara. Tipo, pior que essa mina canta bem, mano. Podia ter. Ela canta bem, só que ela desistiu da carreira porque ela não fez mais sucesso, ela voltou a ser advogada, alguma coisa assim. Eita. Então, mas ela desistiu porque não fez sucesso. Mas cantando bem assim, com música na novela, ela tinha tudo pra continuar, mano, dando fazendo sucesso. Tá, mas sei lá, né? Às vezes a pessoa percebe que não. Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, o Super pode ser considerado um One Hit Wonder? Eu não tinha pensado nele, mano. O Supla é o cara que... Já sabia mais nada? Então, eu acho que é a música que o pai dele patrocinou e depois parou. Não, eu acho que não é nem o pai dele, cara. Tipo, ele tem que agradecer até hoje, cara. Ele tem uma vida por causa do Marcos Mion, meu. Exato, o Marcos Mion puxava a maior bola dele mesmo. Entendeu? Se fosse o Marcos Mion, meu, não tinha nada, cara. Ele não teria ido lá pra casa dos artistas, não teria gravado nada. É sério mesmo, cara. Se não é o Marcos Mion, olha. Mano, aliás, eu e o Arion, a gente tem uma. Eu ia falar isso. Tipo, a gente sempre fala disso, cara, meu. O Marcos Mion, cara, tipo, se você der dinheiro pra ele, cara, uma super produção que nem tem na Record, é um merda. Mas se você der pra ele, tipo, um programa de meia hora no fundo verde, tá ligado? O cara é um gênio. Então, deixa ele fazer o que ele quiser, tá ligado? Cara, eu lembro dele comentando os negócios. Era muito bom aquilo, cara. Era muito bom. Porque o meu, eu lembro do último programa dele na MTV, meu. Era bizarro, era tipo 5h30, 6 horas da tarde, tá ligado? Bom, ó, Marcos, meu, você tem meia hora aí, cara. Faz qualquer merda, cara. Ele tinha meia hora, não tinha roteiro, não tinha nada o programa dele, cara. Era só zoeira, era genial o programa dele. Eu lembro dessa época do Fundo Verde aí. E por conta da zoeira dele, ele colocou um monte de gente lá no top. O Rodney D lá, meu, o funk da pamonha. Rodney D, malandro! Meu Deus! Pamonha? Caraca! Entendeu, meu? O cara tá maluco, o cara desenterrou muito fundo esse daí, cara. Nossa, eu lembro que eu andava aqui na rua. Eu ia subindo lá pra casa do Arion, pra passar na frente, e não tocava outra coisa, assim, você vai pra Monha e vai Curau. Vai pra Monha e Curau no bagulho. Meu Deus, cara, nossa. Mas tragam bacias, tragam panelas. Mas essa música ficou conhecida porque o Marcos Mion apresentava os piores clipes, não é? Claro, meu, tem uma galera que deve a vida, mano, pro Marcos Mion, cara. Tem uma galera que, nossa, sério mesmo, cara. Tipo, não foi o Marcos Mion, meu. Né? Existe até hoje, cara, meu. Eu tenho a última da minha lista, mas eu vou deixar pra depois, porque ela foi espetacular esse tempo atrás aí, mas eu vou deixar pra depois, fala aí vocês. Deixa eu ver se alguém fala ela antes de você, né? A minha última. Da lista, meu, aquele Rumbora que eu tava reescutando agora ontem, né, meu? Fazer isso, meu, cara, que banda boa de rock que sumiu assim do nada, meu. Como é o nome? Rumbora, lembra daquela música? O mapa da minha mina tá no sul, mas ela só me Nossa, siga, meu Deus, de lembrar. Cara, essa música, mas acho que eles tiveram outras duas, assim, né? A gente vê, é uma boa banda de rock e sumiu, cara. Eu fiquei maluco, eu não conheço. Cara, meu, eu tocava demais a MTV, eu achava muito bom a MTV, meu, naquela época, cara. Aliás, eu fui criado, pra falar, acho que mais foi a MTV do que a internet mesmo, cara. A época que você ficava anotando no papel o clipe da MTV pra depois baixar na internet um de cada vez, foi naquela... Meu. Você tava lá passando lá na MTV, duas horas da tarde lá, clipe... Você ficava com o caderninho lá e a caneta tentando pegar o nome do clipe no começo e no final do. Nossa, é verdade, verdade. Pena, não, tinha uma galera que reclamava assim, das bandas da época, tá ligado? Mas agora, se você ver hoje, meu, pelo menos na época tinha bandas de rock, hoje em dia nem isso, né, meu? É. Cara, aí, meu, pelo menos a MTV dava. Meu, você tinha uma chance, cara. Se você era músico na época, você tinha uma chance, cara. Todo mundo teve uma chance aí, meu. P5 teve uma chance, cara. Ninguém aproveitou, entendeu? A chance você tinha, né? É. Quem conseguiu essa chance aí e segurou ela foi o. Como é o nome? Do Sérgio Malandro, que é cantando essa música do Bilu Teté até hoje. Tá aí, né, fazendo paródia lá. É, agora, então, fazendo. Do Drake. Call Me on the Phone lá com. Com. Bilu Teteia. Esse era o meu último aqui da lista mesmo, a gente pode terminar vocês dois, né? Ele tá guardando o melhor pro final. Eu tenho um pessoal aqui. É, mais uma que durou muito pouco, mas tocou bastante. Não sei se vocês vão lembrar, porque vocês também não lembraram do Vini Max, que durou pouco. Mas era Dani Carlos com Coisas Que Eu Sei. Nossa! Lembro. Eu lembrei de uns que ninguém quer comentar nada. Durou tão pouco que nem tem o que falar dos caras, mano. Não, teve um que era também de rap, cara, que eu lembrei agora, não sei se você lembra, né? Que era, tipo, tinha uma letra legal, só que, tipo, o refrão é uma música antiga, tá ligado? Qual? Tô tentando lembrar agora, como é que eu tava cantando ontem, meu, tipo, puta que pariu, isso que é foda, velho. Você lembra na época? É tic-tac, o tempo vai passando, a gente sentado no banquinho conversando. Oi? Era isso? Dr. MC? Isso, cara Dr. MC. Por muitos anos eu achava que aquilo, que isso era Racionais. Sério. É mesmo? Sério. Ó, que você também é da quebrada, hein, mano? Então. Só que aí eu escutava isso todo lugar tocando. Eu falo, cara, isso aí só pode ser Racionais, é tão bom. Não é nada, né? O refrão. Realmente, naquela época, você tem um rap bom, é Racionais. Tanto é que você baixa a música no Kazaa, qualquer rap de qualquer outro grupo apareceu na música certa e Racionais. E não era dos caras, mano. Mas você sabe, né, que tipo, o refrão é uma música do Jair Rodrigues, né, meu? Das antigas, não é do Dr. MCs, né? O refrão? Sério? É sério, agora explodiu a cabeça, né? Mas, meu Deus! Mas eles não são tão bons assim. O rap tem bastante disso, né? Pega uma base assim. A parte do tic tac. De outro, parte... refrão e tal. Tem bastante disso no rap, é normal, tá? Eu nem considero que é um. Tipo, pra desmerecer, sabe? É normal, o rap começou desse jeito mesmo. Normal. Mas isso aí você se desaponta mesmo, achando que é os caras que tinha inventado, mas não foi. Quando eu fui fazer a lista, eu peguei só, tipo, da onde eu vivi, sabe? Mas aí eu dei uma pesquisadinha nos anos 80, cara. Aí foi a época do Sidney Magal detonar nos bagulho, né? Aí chegou Chorando Se Foi, a música do Chorando Se Foi, quem não lembra? O hino da lambada, cara. Então. A trilha sonora do lambada, né? O ritmo proibido, e acho que faz uns dois ou um ano atrás, aí a Jennifer Lopez pegou essa música aí meio que fez uma versão dela mesmo. Sério? Sério, meu. Essa música aí, meu. Vocês escutaram? Não, não. Não, vai. Os anos aí. Vai tirar. Vou procurar aqui e tentar colocar no post. Do mundo. Ela fez uma versão com essa música aí, meu, do Chorando Se Foi. Dudu, quando já o Arião falou de funk, esses negócios, eu pesquisei aqui. Apareceu a MC Perla, Tremendo Vacilão. Eu ia falar isso! Esse era o seu trunfo final aí? Não, não, outro louco, ainda tá aí. É melhor que isso ainda. Cara, é bem lembrado porque eu ia falar dela, porque ela era bonita pra caramba e hoje em dia ela tipo, se converteu nela, só faz as paradas gospel. Ah, mas aí todo mundo que faz putaria antes vira gospel depois. Mas ela era proto-Anitta, meu. Eu, tipo, a Anitta copia tudo dela hoje em dia, meu. Uma desgraçada, cara. Não, mas a Bela era bem melhor, meu. A Anitta vai copiar até esse podcast aqui, mano. Ela. De quem? A Anitta? A Anitta é o latino das mulheres. Bonito não. E a latina. Dá uma olhada nesse refrão, sente o drama. Cara, na moral, se eu fosse mulher, eu tava cantando essa música até hoje. É um hino, cara. É o hino das feministas de hoje em dia. Depois teve uma mina que cantou uma música com o Belo chamada Agenda. Que eu achava que era Perla, mas não era, mano. Deixa eu confirmar se não era mesmo ela. Era Belo e uma mina cantando Agenda. É Ornella. Ornella. Eu achava que era Perla, nem porque eu achava o nome parecido. Eu só achava que era a mesma mina, mano. E Ornella é outra, que também nunca mais... Até o Belo teve mais de uma música e... Né? Cornela tava subindo ali com o Belo e não... Aí tá com o Belo, né? Não era Marcos Mion. É, Belo, né? O nome do cara não condiz com as feições que ele tem. Já começa por aí errado. É, já tá vendo? Como é que vai dar certo, né, mano? Como é que isso vai dar certo? O Sérgio até falou assim, tinha perguntado pra mim e comentou aqui também... Ah, é os brasileiros, mas tem os gringos. Eu tenho alguns gringos aqui. Eu acho que todos os meus brasileiros eu já falei. Teve o Sean Kingston, lembra? Com Beautiful Girl lá? Nossa! O bagulho estourou demais, mano. Veio fazer show aqui em São Paulo e. Nossa, pode crer! Que é o cara? Então. A base dele era aquela música do Ray Charles? Errou! Pode crer! Acho que o começo da música fazia referência a isso, mas ninguém sabia, né? O povo ouve nem tá ligado. E tocou só essa música, mano. Não, o sucesso do Brasil foi tão grande ao ponto de fazer ele tocar aqui e cara, nunca mais, mano. Era só essa música, cara. Ah, mas até aí, meu, vocês viram ano passado, aquele Silent Toe foi no programa do Rony Von, mano. É. Rony Von. Mas ele é o que fez a música lá do Superman, não é? Não. Quem fez a música do Superman é o Soulja Boy. Soulja Boy, é verdade. Ah, dos gringos, eu tinha aqui Non Blonde. Você lembra aquela música que ele fica... Então, agora lembrei. Então, é a única música que eu conheço desse povo aí. Não, tem aquela música do Kiss Me lá. So Kiss Me. Puta, meu, acho que é Sixpence, não The Rabbit, alguma coisa assim. Cara, meu, nunca mais fizeram nada. Ó, a música que todo mundo que, por exemplo, o cara vai começar a tocar violão amanhã. Ele tem que aprender a música do Extreme lá, More Than Words. É a única música deles também, porque o riffzinho é bonitinho, só cara, isso. Cara, mas aí tem alguma coisa, tipo, é foda, meu cara, porque é uma puta banda, esse álbum é animal, é um álbum pesado pra caramba, só fez sucesso essa música, né, porque tocava no rádio direto, tá ligado? E todo mundo comprava o álbum na época, meu, levava um susto, tá ligado, com o resto do É que álbum, nem em Europe, com aquela Final Countdown lá que tocou no... Como é o nome? Do Daniel San lá, o Karate Kid. Karate Kid e qualquer competição esportiva do mundo, cara. Aquela musiquinha ali é a única da Europa. É, então, todo mundo conhece essa música, mas, tipo, é a única da banda que todo mundo conhece também. Ah, aquela que tocava ou toca nas lutas de boxe também, do Scorpion. Scorpions tem mais música, 500 né? milhões de músicas boas. Scorpions é top demais. Eu imaginei que sim, eu que tô na minha bolha mesmo. É, não, mas é tipo que nem você falou. Eu só conheço essa. Não, é que nem você falou do Michael Jackson. Tipo, tem nego que conhece uma música só do Michael Jackson, sabe? Mas se tocar as outras, ele vai conhecer. Mas o que eu falei do Michael Jackson, eu peço desculpas, o que eu tava zoando. Eu sei, maluco do caramba, é um maluco. Sério, eu sei que o cara é um monstro da música, mano. Desculpa, mano. É brincadeira. Cara, tipo, se eu quiser, eu falo três hits só do Jackson 5, tá ligado? Não é? Não nem falar. Só a ABC ganha de todas. É música boa, seja como negro, seja como branco. É difícil isso num mundo como o nosso, mano. O cara preto ou branco, ele deu certo, não importa. Ele foi bem nas duas cores. E primeiro, o cara zoou, né? O cara, meu, eu fiz sucesso como negro, meu, agora eu vou repetir essa mesma coisa, mais branco. Cara. Fez a volta ainda, meu. O cara era foda. Meu. Vocês falaram de P.O. Box? Papo de jacaré? Falando. Era um da minha lista que vocês atravessaram também. Ah, tá, sorry. É que eu tava falando que era que o meu amigo lá da escola era um maluco lá, que achava que essa banda ia ser a grande banda. Ah, lembrei, verdade. Eu tenho o CD desses caras aqui em casa, mano. Cara, você meu tem o um CD do P.O. Box? Eu tenho, e tem mais uma ou duas músicas além do Papo de Jacaré que eu gostei, lembro um pouquinho da letra. Pra mim, eles têm mais do que uma música. Bem, a minha lista acabou aqui, mas se você quiser encerrar... Eu tenho mais um aqui, um gringo. Eu achei uns outros. Também foi pouco tempo, talvez não lembre, mas teve aquele, acho que é assim que fala, Gym Class, com Cupid Shockhold. Nossa, não lembro. Calma aí, vou fazer aqui na lojada aqui, tem que ver se vocês reconhecem aqui. I'm not much of a girlfriend, I never seem to get a lot. It's been some time since we last spoke, this is gonna sound like a bad joke. But mama, I fell in love again, it's safe to say I have a new girlfriend. And I know it sounds so old, but Cupid got me in a chokehold. And I'm afraid I might give in. Towels on the mat, my white flag is waving. I mean, she even cooks me pancakes. And I've been self so in my nossa! esse cara. Sim. Ó, pra mim fechar a minha lista, eu acabei achando mais dois. Aí eu fecho a lista com o top 1000. Tem uma aqui que eu achei que era Sandro e Gustavo, cara. Que todo mundo já cantou essa música. E eu vou pôr só o trecho que todo mundo cantou, quer ver, ó? Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser. De garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, põe à noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha. Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser. De garagem. Quem nunca? Acho que era da dupla lá, assim, também, tá? Quem era? Sim. E cara, eu nunca vi um clipe de sertanejo, forró, tanto faz, tão pornográfico quanto esse, mano. Essa é mais sério. Uma que eu mudei pra entender. Tipo, é o Tchan, você cantava lá, rapaz, e nem sabia o que tava falando. Essa foi exatamente, essa aí foi essa. A outra que eu achei foi de 2000, por incrível que pareça. Ah, anos 90. É, então, no finalzinho, que é uma beca invocada, um pingente no chapéu. Alô, galera de cowboy, cara. Nossa, mano. O nome da banda era Dallas Company, cara. Dallas Company. É nome de gringo, né? E cantava uma beca invocada, um pingente no chapéu. Quem nunca dançou isso na escola não sabe o que é infância, cara. Quem nunca dançou isso na festa junina, né? Exatamente, cara? Exatamente. Tinha que ir de caipira na porcaria da festa junina escolar, cantar uma beca invocada, um pingente no chapéu. Não, eles ainda mandavam no refrão, cara. Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão. Exato. Eu ficava quieto, tá ligado? Não, eu não gosto de rodeio. Nunca fui rodeio, droga. E o pior é que quando eu acho uma música dessa, nos comentários aqui do vídeo, você acaba achando mais Los Hermanos com a Júlia. Eu achei aqui, cara. Mano, manda um salve pro Camelo aí. Né? Por mim, nem tinha um One Hit Wonder, que é uma banda chata do caralho. Sim, eu também acho. Ninguém gosta dos caras, né, mano? Ninguém gosta dos caras. Eles são tão ruins que você pega ódio deles. Mas eu lembro quando o Chorão espancou o vocalista. Eu agradeci ele tanto, cara. O Chorão, né, cara, obrigado, hein, Chorão. Mas eu cheguei a ver um cara, eu vi com meus próprios olhos. Ele era tão fã, né, se estiver vivo ainda, dos Los Hermanos, que ele... Não lembro que carro velho ele tinha, tipo um Chevette. E pegou o spray e só escreveu na lateral lá, Los Hermanos, mano. Que idiota! Carro. Nossa, velho. Todo lugar que taraia tava escrito isso dos dois lados do carro. Nossa. Acho que a única pessoa que gosta, e eu acho que ele gosta por todos que não gostam. Você tem, pra, você pra tem fazer contato isso. com esse cara ainda? Não tem mais não, só conheci o cara assim. Ah tá, só viu de longe, né? É, falei, nossa, eu não vou fazer amizade com esse cara. Esse cara não merece minha pessoa por perto. Mas ó, pra encerrar mesmo, ó, já tomando conta de novo do podcast do Orion. Desculpa aí, chefe é chefe, né, pai? Como diz o Orion aí. Eu digo mas, isso? Não, é que eu sempre fico zoando, né, de você ser o chefe, tá ligado? Chefe é chefe, né? É que você não escuta funk. Eu te zoo por você não saber nada de funk, tá ligado? Que bom. Não sabe como você me fez feliz agora. Você não sabe como me deixou satisfeito com isso. Mas agora, ó, falando sério mesmo, tipo, de todos esses artistas que vocês falaram aí, né, tipo, quem que vocês realmente gostariam que, sei lá, voltasse hoje em dia, cara? Que não fosse o One Hit Wonder e estivesse aí até hoje. Twister. Cara, por que o Sander foi preso, né? Meu Deus. Quem mandou ele usar droga? Foi o dia que a música morreu, né, cara? Tem aquela música americana lá, né, cara? A música morreu. Goodbye, Mr. America, bye. Goodbye, Mr. Brazilian Pie, né? Foi o dia que a música morreu, cara. Antes do Arion falar o dele, vai ser um gigante aqui, porque é a última que eu falei que era a última. Ah, diga aí. Que o Arion provavelmente vai mudar a opinião dele com essa daqui. Ela acabou de nos surpreender com o hino nacional um tempo atrás aí. Como uma deusa da Rosana, cara. Nossa, É não, mas a Duína era a Vanusa, meu. Ah, é Vanusa? Eu pensei que era Rosana. Não, tudo bem, então. É, eu pensei em Vanusa também quando você falou do sério? Hino. Jura? Eu pensei que era a Rosana que tinha feito essas merda aí, mas tudo bem. Ela, como uma deusa, você me mantém. Cara, é a única música que eu conheço dela. E eu acho que ela é a dona dessa música pra sempre. E toda boate gay deve tocar essa música aí. É um hino, né, cara? É um hino brasileiro. Gay, né? Tem o YMCA nas gringas, aqui é como uma deusa. Aqui é como uma deusa. É. Mas, Arion, você tem outro da lista aí? Não, era pro Arion falar qual é que ele gostaria que voltar. Olha, eu vivo muito bem sem nenhum deles, mas... Vai se ferrar, né? Não, mentira, isso é mentira, não, é mentira, cara. É mentira, todo ano tem uma música assim, mano, eu não preciso guardar elas. Quem não quer que os caçadores voltem? Ó, eu votaria então pra continuar as meninas, de verdade. Cara, você realmente gostava do Odum? Mulher, né? Eu acho que ele falou das meninas porque ele entendeu hoje como funcionava a música delas. É isso mesmo, eu não gostei dessa letra crítica aí. É a minha cara isso aí. Mas se for pra ser mais diversão e tal, os caçadores eram engraçados mesmo. Os caçadores eram foda, né? Pra mim tem que ser. Com uma letra mais criativa e tal. A bomba, bomba, bomba, bomba, bomba por meia hora não é, né? Os caçadores eram os mamonas do rap, né? Do coisa assim. Do funk, né? É do funk. Aliás, nessa época todo funk era rap de alguma coisa, né, mano? O nome. É. Não é rap, o bagulho é funk, mas o cara colocava rap no bagulho. Né? Cara, meu, pra mim tem que voltar o Cassino, mas não é só o Cassino, cara. Tem que voltar o programa do Gilberto Barros, cara, na Band, que era um cara muito bom. Vamos lançar a hashtag aí, volta Sabadaço. Volta Sabadaço, volta o Gilberto Barros, cara, que era muito bom, cara. É isso, Orion, termina aí, cara. É isso, eu só agradeço a participação dos dois, agradeço quem ouviu, quem teve coragem de participar, quem teve paciência pra ouvir até o fim. Muito obrigado pelos acessos. E não, reforço aqui, acessem o Speak Melon. Opa, é nóis. Agora entra, hein? Passa a bola, arrumaram, né? Clássico, né? Vamos lá, né? Vão lá no Speak Melon, né? speakmelon.blogspot.com.br. Escutem nosso podcast, né? O Meloncast. Olha só, a gente já tá na edição 53, hein? Puta, um sucesso, esse blog tem sido um sucesso. Não sei pra quem é um sucesso, né? Mas a gente tá chegando no 53 aí mesmo. Enquanto tá vivo. E escuta a gente, Jader. Cara, prazer te conhecer, hein, cara. Prazer. Vou te convidar pra ir lá no Meloncast, hein, cara. Por favor. Que você. É que as pessoas não estão vendo, cara, mas o avatar dele aqui no Skype, cara, é do Jar Jar Binks. Se um cara coloca um avatar do Jar Jar Binks, você tem muita coragem. Então, né, esse avatar aí é meu, eu que fiz ele. Esse personagem. Ele fez o Jar Jar Binks, cara. Então você sabe que o cara tem muita coragem, cara. Ele gastou as horas dele de designer, cara, pra fazer o Jar Jar Binks. Então, O Jater esse, esse cara é perfeito pro Speak Mel. Olha, você ouvinte do Speak Mel, você vai escutar mais o Jader. Eu tô com uma pergunta, desde que você, o Orion falou do Speak Mel. Esse Speak Mel, o nome é do Senhor dos Anéis? Só uma pergunta. Isso. Ah, meu Deus, finalmente uma pessoa que não chegou e falou melão falante. Não. Obrigado, cara, obrigado. É que a pessoa que pegou. É que eu sou doente pro Senhor dos Anéis, por isso que eu perguntei. Ah, isso é minha homenagem pro Senhor dos Anéis. Porque, ah, ótimo, tipo, gostei. O blog é aquela coisa, meu, ó, chega aí e faz alguma coisa, meu. Só falar amigo e... Curtir, curtir. Ser amigo, colar e escrever alguma coisa, quer falar alguma coisa. Tipo, é meio livre esse blog. Mas é claro que virou uma piada, né? Tu não é o melão falante, tá ligado? Tipo, as pessoas acham que é o melão, tá ligado? Ninguém fala nada do Senhor dos Anéis, então... Né? Imagina. Uma zoeira, cara. Como a Arion fala, ele é o melão? Ah, é o melão falante. Mas eu falo pra uma zoeira mesmo. Eu sei que é do... Senhor dos Anéis, quando você fez o blog você me falou e tal, mas eu falo porque é pra zoar mesmo. Olha, agora eu... Mas, ó, o Jader é um cara muito... Eu não sei como dizer. Nerd? Não, tipo, por exemplo, eu te conheço pelo nome, eu acho que só porque eu te conheço a vida toda. Porque você já teve inúmeros apelidos, mano. Sim. Você já assistiu na Witchmile, tem uma cena que o futuro lá... Fala pra mina, ah, eu já tive vários nomes, gato, os nomes mais estranhos, o Grande D, não sei o que, não sei o que. Você é a mesma coisa, mano, você é Feijuca, é Smoke, é JJ, é Skitter. É verdade. Já foi capaz da vida de ter vários nomes. Isso só pode acontecer com uma pessoa que tem bastante amigo, que é criativo, que é espontâneo, é de verdade isso. E faz seu jabá também do seu canal de novo e você faz uns trampos aí também. É, então, tem o canal no YouTube, que é o GAD, né, vai estar aí na descrição, vou passar pro pessoal. E tem meu ArtStation lá, só colocar no ArtStation lá JJ Santos ou Jader Santos que você vai achar lá meus trabalhos lá de 3D. Pode ver o Jaja Binks em 3D, hein? Exato. Sensacional. Trabalho é bom, trabalho é bom. E eu vou aproveitar e fazer meu jabá, tô desempregado, quem tiver emprego pra mim, me contate. Por favor, né? Você tá podendo, né, cara? Muito obrigado. Valeu. Falou. Cassino! Sábado com Gilberto Barros. É sabadaço! Aê, Cassinão! Can't get over! Vai, DJ! O som da noite, as baladas. Sabadaço. Vai, Cassino! Destaque Internacional. Sabadão. Internacional. Boa noite, boa tarde. Parabéns, parabéns.